Linda Batista nasceu em São Paulo em 1919 e faleceu no Rio de Janeiro em 1988. Após os 10 anos de idade, começou a compor e a tocar violão com Patrício Teixeira. Em 1936, estreou-se profissionalmente como cantora no programa da Rádio Cajuti, graças ao atraso da sua irmã Dircinha. No ano seguinte, casou com Paulo Bandeira, de quem se separou 6 meses depois. Entretanto, nesse mesmo ano, lançou o seu primeiro disco. Entre a década de 40 e 60, Linda Batista participou em vários filmes e viajou em digressão pelo Brasil, Argentina, Portugal e França. Suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Matemos nosso passado. Mas se algum dia talvez a saudade apertar, se perturbe, afogue a saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera se esfuma com a brancura da espuma e se desmancha na areia. Afogue a saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera se esfuma com a brancura da espuma que se desmancha na areia.